sorriso de anjo, mas sua maldade tá na intenção. Quem vê aquele decote, imagina que embaixo bate um coração. Sem esquecer minha ex, já na primeira vez de tudo ela fez, que doideira, que estrago. Iludiu até o meu status. Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha, figurão. Que me levou na lábia, bebeu do meu peito e me deu chá de paixão. Fez do jeito certo, deu conta até errado, sumiu. De novo assim, bebê. Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha, figurão. Que me levou na lábia, bebeu do meu peito e me deu chá de paixão. Fez do jeito certo, deu conta até errado, sumiu no modão. Eita, que morena e bandida é essa, hein? Com morena de 1,60m, desse jeitinho. Tem um sorriso de anjo, mas sua maldade tá na intenção. Quer ver aquele decote, imagina que embaixo bate um coração. Fez esquecer minha ex, já na primeira vez de tudo ela fez, que doideira, que estrago. Iludiu até o meu status. Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina e bundão. Que me levou na lábia, bebeu do meu peito e me deu chá de paixão. Fez do jeito certo, deu conta até errado, sumiu no bundão. De novo assim, vem! Eu tô solteiro, mas por opção. Opção da morena de 1,60m, cinturinha fina e bundão. Que me levou na lábia, bebeu do meu peito e me deu chá de paixão. Fez do jeito certo, deu conta até errado, sumiu no bundão. Eu tô solteiro. Opção, só vocês, não precisa ninguém. E me levou na lábia, bebeu do meu beijo e me deu chá de paixão. Fiz do jeito certo, deu conta até errado, sumiu no modão. Eita, Zé! Fiz do jeito certo, deu conta até errado, sumiu no modão. Deu conta até errado, sumiu no modão. Não saia da sintonia. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Sucesso da Tarde volta já. A melhor programação, o que você merece. Essa história acontece, viu, parceiro? Eu já vi acontecer muitas vezes. Presta atenção, senhor. Meu sofrimento é um livro aberto, regado a cerveja, um balde de saudade. Isso é ressaca de você. Todo mundo grita, todo mundo briga, todo mundo chora. Se todo mundo aceita uma traição, eu não sou todo mundo, não. Aqui não, viu? Assim, ó. Dois é bom, mas três é demais. Eu não quero, eu tô fora, não força, não liga, eu não aguento mais. Toda hora uma briga me xinga, me deixa sofrer em paz. Eu sei que quem ama perdoa, mas quem ama também não tá. Eu sei que quem ama perdoa, mas quem ama também não traz. Sei que saí da minha vida, então agora sai. E aí, Amaro, você tá preparado ou não tá? Acho que eu tô preparado sim, viu, parceiro? Pra quem tá com a gente, o rei da sofrência. Amaro! Ei, Goiânia! E aí, papai? Vem! Todo mundo grita, todo mundo briga, todo mundo chora. Se todo mundo aceita uma traição, eu não sou todo mundo, não. Canta, Goiânia, vem! Diz! Dois é bom, mas três é demais. Eu não quero.

vendo aí. Preste muita atenção, amor. O mundo dá voltas e olha agora como eu estou. Largou esse vaqueiro da roça pra pegar esse boizinho da cidade. Mas é na minha cama que se sente mulher de verdade. Ele pode ter Hilux e mansão, e eu só tenho meu cavalo e meu gibão. E tá ciente que quando está carente, cê procura o peão. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Cê vai voltar aqui chorando pro seu vaqueiro bebê. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Cê vai voltar aqui chorando pro seu vaqueiro. Carla Dias, que desmente boatos e afirma que continua na dança dos famosos, né? A Carla Dias esclareceu os boatos envolvendo sua participação na dança dos famosos, né? Bem, a atriz gravou uma sequência de vídeo para dizer que continua normalmente na competição. Começou a sair essa semana, coincidentemente, que eu fiquei com gastroenterite, né? E tudo mais. Que Carla Dias abandona a dança dos famosos por causa de doença ou por causa de câncer. Queria dizer que isso não tem nada a ver com agora, tá? Essas matérias, eu acho que elas fizeram aí uma relação com o convite que eu recebi da Dança dos Famosos anos atrás, quando eu descobri um câncer. É, nos stories do Instagram ela completou, mas acho que nada acontece por acaso, né? Eu me cuidei, me curei, graças a Deus, e hoje eu estou aqui, estou firme e forte na dança, viu, gente? Então fiquem tranquilos, disse ela, após pedir mais responsabilidade com aquilo que compartilham na web. Ponto final nesse assunto aí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta e fala de Daniel Rangel. Lágrimas de chuva. Já, já. Segura mais esse de cair. quem diria que ela chora? Por quê? Por quê? Me deixou aqui sozinho, solitário e sem carinho. Me deixou de lado e todo enrolado. Vai me ligar querendo voltar, voltar, voltar. O meu mundo não gira, ele capota. Você vai me ligar querendo voltar. Agora chora, Isadora. Agora que o pai está online, beijando outras bocas na cidade. Agora chora, Isadora. Porque sei que daqui uma semana você vai querer voltar pra minha cama, chamando minha mãe de sogra. Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. Ações do governo serão intensificadas em terras Yanomami após ataques a tiros. A declaração foi feita pelas ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. As duas, junto à ministra da Saúde e os presidentes do IBAMA e da FUNAI, desembarcaram em Roraima para discutir ações na região, que sofre com crises sanitárias e humanitária, provocadas especialmente pela presença de garimpeiros. Desde janeiro, há uma força-tarefa do governo na região para recuperar a saúde do povo indígena e retirar os garimpeiros do território. E no Brasil, mais de 566 mil pacientes aguardam na fila para a realização de consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os números foram atualizados no último dia 24 de abril e divulgados pelo Ministério da Saúde. Com o objetivo de reduzir essa fila, o Programa Nacional de Redução de Filas pretende avançar com procedimentos de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas. No início do ano, foram destinados R$600 milhões para apoiar estados e municípios nessa iniciativa. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias de volta a qualquer momento. Programa Sucesso da Tarde. Apresentação Elton Lucas. Eu sou um ser estranho, formado por pedaços de amores fracassados. E quando eu acho a peça que faltava, aí eu me desfaço, só pra não encaixar. A minha vida amorosa viciou a bateria. Eu tô 0% e não tem beijo bom, e recarregue o meu sentimento. Alô, galera! Coração só levou por ver vida toda, não alisa, eu te amo que sai de qualquer boca, e as piores saudades que eu vivi na vida, tinha copo e muita lágrima envolvida, oração que só levou o rei a vida toda, não alisa, eu te amo que sai de qualquer boca, e as piores saudades que eu vivi. E muita lágrima envolvida. Joga a mãozinha pra cima, assim, meu povo. É muita lágrima envolvida pra uma pessoa só, viu? Ei, Leandro e Romário. Leandro e Romário, meus irmãos. É muito sofrimento, hein? Que moda boa. Assim. A minha vida amorosa viciou a bateria. Eu tô 0% e não tem beijo bom que recarregue o meu sentimento. Deus de Goiânia. Coração que só levou porrete a vida toda, não alisa, eu te amo que sai de qualquer boca. E as piores saudades que eu vi te amo que sai de qualquer boca. E as piores saudades que eu vivi na vida, tinha copo e muita lágrima envolvida. Ah, é cada porretada que a gente leva na vida fora aí. Ave Maria. É difícil, hein? É muito sofrimento. Israel e Rodolfo! Quem gostou faz barulho! Obrigado, Leandro e Romário! Que beleza, que lindo, cara! Tamo junto, velho! Participe do Sucesso da Tarde e ganhe prêmios. Pix premiado do Sucesso da Tarde. Participe pelo DDD 889-9372-8032. Bem mais, mente melhor ainda. Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida. Que você não presta, só é, só é. Que teu coração de pedra não se pega. A gente não combina. Eu sou pai.

esse vaqueiro da roça, pra pegar esse boizinho da cidade. Mas é na minha cama que se sente mulher de verdade. Ele pode ter Hilux e mansão, e eu só tenho meu cavalo e meu gilão. E tá ciente que quando está carente, cê procura o pião. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Se vai e volta aqui chorando pro seu vaqueiro bebê. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Se vai e volta aqui chorando pro seu vaqueiro bebê. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Se vai e volta aqui chorando pro seu vaqueiro bebê. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Se vai e volta aqui chorando pro seu vaqueiro. Gente, olha só, ele não para, Daniel Rangel, né? A gente voltando pra falar dele, encara aí o desafio de viver dois personagens ao mesmo tempo, né? O ator Daniel Rangel, intérprete de Júlio em Amor Perfeito, está conciliando sua agenda de gravações da novela com as cenas de Ruas da Glória, né? Filme em que dá vida a um traficante. Na TV Globo, o ator se dedica de segunda a sábado ao seu personagem, que é um advogado. Já aos domingos, o Daniel grava as cenas do filme, né? Ah, ele é jovem, tem toda essa garra aí, né? E merece mesmo meter a cara e fazer tudo aquilo que gosta, né? A ideia de terem me convidado para o papel é uma tentativa de desconstruir o estereotipo aí do traficante, explica ele em entrevista, né, gente? Opa, o jornal O Globo. Então tá, Daniel, garra, menino. Tu é só um menino, né? Tem muita garra e tem muito o que viver ainda. Então, simbora. Daqui a pouquinho a gente volta e fofoca mais por aqui. No mundo da fama. Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. Boa tarde, meu amigo. Aqui é Sanateu aqui de Picos do Piauí, viu? Estou na sintonia do seu programa aqui, gostei, viu? Estamos aqui ouvindo pela Tropical FM. Toca qualquer sucesso aí que estamos aqui ainda tomando um aqui, viu, amigo? Valeu! Boa tarde, Elton Lucas. Quem está falando aqui é Jaqueline aqui de Açu. Estou na escuta aqui na 89 FM. Gostaria de escutar uma música, qualquer uma de Maria Mendonça. Quero mandar para minha mãe Luísa, para meus filhos Matheus, Maria Luz e Leonardo, para minha irmã Janaína, para minha sobrinha Jamile, para você e para todos os ouvintes. Programa Sucesso da Tarde, com Elton Lucas. E aí? No dia que cê deu a louca, quis uma vida louca, dispensou minha boca, quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. Perdeu, amigo. É que às vezes você acaba, o beijo nem compensa. E o cego é pai, o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra de vocês, aí cê vai pro bar. Lembrando, você vai sofrer. Sofrendo, cê vai me ligar. Ligando, eu não vou te atender. Não te atendendo, você vai chorar. Chorando, cê vai perceber que nunca me esquecerá. E não me esquecerá. E não me esquecerá. Chora, gaiteiro lá. Assim não esquece, não, viu? Compensa, que o cego é pai, o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra, diz aí, aí cê vai pro bar beber. Lembrando, você vai sofrer. Sofrendo, cê vai me ligar. eu não vou te atender. Não te atendendo, você vai chorar. Chorar, você vai perceber que nunca me esquecerá. Diz aí, diz aí. Aí você vai pro bar. Lembrando, você vai sofrer. Sofrendo, você vai me ligar. Ligando, eu não vou te atender. Não te atendendo, você vai chorar. Chorando, você vai perceber que nunca me esquecerá. E não, não me esquecerá. E não, não me esquecerá. Jamais esquecerá, Gilmar. Não tem jeito de esquecer, gente. Não tem jeito de esquecer. Você deu a louca, quis uma vida louca, esvaziou minha boca, eslargar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. Essa história acontece, viu, parceiro? Eu já vi acontecer muitas vezes. Presta atenção assim, ó. Meu sofrimento é um livro aberto, regado a cerveja, um balde de saudade. Isso é ressaca de você. Todo mundo grita, todo mundo briga, todo mundo chora. Se todo mundo aceita uma traição, eu não sou todo mundo, não. Aqui não, viu? Assim, ó. Dois é bom, mas três é demais. Eu não quero, eu tô fora. Não força, não li, eu não aguento mais. Toda hora uma briga me xinga, me deixa sofrer em paz. Eu sei que quem ama perdoa, mas quem ama também não trai. Fora, não força, não liga, eu não aguento mais. Toda hora uma briga me xinga, me deixa sofrer em paz. Eu sei que quem ama perdoa, mas quem ama também não traz. Sei que sair da minha vida, então agora sai. E aí, Amaro, você tá preparado ou não tá? Acho que eu tô preparado sim, viu, parceiro? Pra cantar com a gente... O rei da sofrência, Goiânia! E aí, papai? Vem! Todo mundo grita, todo mundo briga, todo mundo chora. Se todo mundo aceita uma traição, eu não sou todo mundo, não. Canta, Goiânia, vem! Diz! Dois é bom, mas três é demais. Eu não quero, eu tô fora, não vou. Quem ama perdoa, mas quem ama também não trai. Dois é bom, mas três é demais. Eu não quero, eu tô fora, não força, não liga, eu não aguento mais. Toda hora uma briga me xinga, me deixa sofrer em paz. Eu sei que quem ama perdoa, mas quem ama também não trai. Que sair da minha vida, então agora sai. Salva de palmas pro Tairone, gente! Sofrimento é um livro aberto. Que é isso, que DVD maravilhoso é esse, rapaz? Coisa linda, meu parabéns, senhor. Parabéns, obrigado, Goiânia! Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias. E vamos aos destaques desta hora. O Ministério da Saúde guarda cerca de 90 milhões de itens que vence até o fim de julho, herdados do governo Jair Bolsonaro com validade curta. Esse estoque inclui remédios para HIV, vacinas, contraceptivos e medicamentos do chamado kit intubação. A equipe da ministra Nísia Trindade negocia com a indústria a troca de parte dos produtos. A lista completa de itens do SUS, armazenados na Central de Distribuição da Saúde em Guarulhos, em São Paulo, está sob sigilo desde 2018. Quase metade das brasileiras sofreu assédio e agressão no trabalho em 2022. O local de trabalho é um cenário de sofrimento constante ou eventual para 44% das brasileiras. No ano passado, essa foi a porcentagem de mulheres que enfrentaram assédios e outras agressões nas empresas que as contrataram. A violência mais comum foi de ordem moral. Entre as que se reconheceram como vítimas, 23% disseram ter tido suas ideias creditadas por outras pessoas. Os dados são da terceira edição da O Homem Work, realizada pela empresa de consultoria Deloitte. Para o levantamento foram ouvidas 5 mil mulheres no mercado de trabalho em 10 países, 500 no Brasil com idade entre 18 e 64 anos. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias de volta a qualquer momento. O melhor de tudo pra você. Sucesso da tarde. Elton Lucas. Não vale ainda que me ama. Não vamos acelerar. Eu preciso de um tempo. Leva tempo superar. Aê, aê. Enfrenta! Meu coração tá livre pra você entrar. Se quiser ficar, então arruma. Porque a última pessoa que passou deixou uma bagunça. Desculpa se eu falar o nome dela. Tá no meu subconsciente. Me ajuda a pagar o que ela escreveu com tinta permanente. Perdoa se eu falar o nome dela. É que tá no meu subconsciente. Me ajude a pagar o que ela escreveu com tinta permanente. Ocupa o espaço que ela deixou na minha mente. É um dinâmico. Ama, não vamos acelerar. Eu preciso de um tempo. Leva tempo superar. Ai, ai. Meu coração tá livre pra você entrar. E se quiser ficar, então arruma. Porque a última pessoa que passou deixou uma bagunça. Perdoa se eu falar. É que tá no meu subconsciente. Me ajude a apagar o que ela escreveu com tinta permanente. Perdoa se eu falar o nome dela. É que tá no meu subconsciente. Me ajude a apagar o que ela escreveu com tinta permanente. Ocupa o espaço que ela deixou na minha mente. Vaqueiro provando que vaqueiro também chora. Realmente amor não correspondido dói demais. Eu sou a prova que o vaqueiro chora. Tô há 3 dias debaixo desse cajueiro, bebendo pra esquecer seu beijo. Lutando contra as lembranças tão frequentes da gente. Botãozinha pra incomodar e não vai parar de machucar até eu deixar de te amar. Tomara que eu sofra de uma vez. Preciso te esquecer pra nunca mais doer. Mais doer. esquecer seu beijo, lutando contra as lembranças tão frequentes da gente. O dozinha pra incomodar e não vai parar de machucar até eu deixar de te amar. Tomara que eu sou. Que eu ouvi ainda tinha valor. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha uma boca. Bem, bem. Há uma ex atrás, eu não trocava faculdade. Que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha uma boca. Quero ver esse jeito em vocês, aí vai. Eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. A minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Uma saia da sintonia. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Sucesso da Tarde volta já. Sempre ligada em você. Michele Andrade. Falando de amor. Tu não tem dó de mim e nem consideração pelo que fiz por ti. Assim você...

com o Sucesso da Tarde, de volta com muita música, com muito sucesso, com muita coisa boa pra você. Você vai mandando a sua mensagem pra gente, tá? Fica à vontade. DDD 88 993 72 80 32, repetindo. DDD 88 993 72 80 32. Muita música boa, muito sucesso. E é claro, você participando com a gente, sempre, sempre, sempre levando as melhores até você, né? O Pix do Sucesso da Tarde tá valendo, você já sabe. É, o nosso Super Pix tá valendo pra você, tá? DDD 88 993 72 80 32. Aí você vai mandar pra gente contando, né, de onde é que você tá falando, vai falar seu nome completo e vai participar do nosso Super Pix premiado. E claro, vai pedir sua música também, né? Fique à vontade, telefone liberado pra você. E agora a gente vai com a Laninha Show, né? Amor Sem Compromisso. Ei. Alô, Léo Dreams. Um abraço, meu querido, tamo junto. Faz teu papel de ex, que eu faço seu rádio. Minuto Curioso, pra você que é curioso de verdade. De onde vem o nome cab? Como são chamados os táxis nos Estados Unidos? A palavra deriva de cabriolet, carruagem que antigamente transportava as pessoas. Você ouviu Minuto Curioso, pra você que é curioso de verdade. O melhor de tudo pra você. Sucesso da Tarde. E aí, no dia que cê deu a louca, quis uma vida louca, dispensou minha boca, quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. Perdeu, amigo. É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa. E o cego é pai, o corpo até dispensa.

acharam é impossível. Eu falei, acha? Um dia acha, eu achei. Ele tem todas essas características, né? Eu prefiro ter sido chata a minha vida toda do que ter acabado com qualquer boss. Né? Aí, tá. Muito pelo contrário, eu acabei com uma coisa linda, maravilhosa, completou ela. Gente, aquele é lindo, é, gente. Nossa senhora, viu? Que físico, que calor, Ana Clara! Que dure para sempre esse amor. Que seja eterno enquanto dure, né? Então tá, daqui a pouquinho a gente volta e tem mais fofocas aqui, ó. No sucesso da tarde, a música do dia. É o Alas Reis. É pra tocar no Paradão. Tá vendo aí? Preste muita atenção, amor. O mundo dá voltas. E olha agora como eu estou. Largou esse vaqueiro da roça pra pegar esse boizinho da cidade. Mas é na minha cama que se sente mulher de verdade. Ele pode ter Hilux e mansão, e eu só tenho meu cavalo e meu gibão. E tá ciente que quando está carente, cê procura o peão. Não adianta chorar quando o boy não te querer. Cê vai voltar aqui chorando pro seu vaqueiro.